tudo bem quando termina bem. E os seus olhos, e os seus olhos não estão rasos d'água. Mas eu sei que no coração ficaram muitas palavras, um vocabulário inteiro de ilusão. Tudo que viceja também pode agonizar e perder seu brilho em poucas semanas, semanas. E não podemos evitar que a vida trabalhe como seu relógio invisível, tirando o tempo de tudo que é merecível. É impossível esquecer o que...